meuscds.com. Oi, oi, oi, oi, tira o pé do chão, are. Vai, vai, vai, para paredão da mídia, abre o porta-mala, Maurício Prat. Cintura de bola, o pancadão da Bahia. E vira e mexe bem gostoso pro papai, e vem campar e gelado que eu quero mais. Sacanagem, o grave bate o popozão. Levante o limão, um copo de cachaça, quem gostar dessa sacanagem, eu quero ver sair do chão. Lara, lara, lara, lara, mexe um pouquinho pra ele. Oi, oi, oi, é Júnior Paredão. Lara, lara, lara, lara, mexe um pouquinho pro Junão. Alô, Junão, Paredão. Lara, lara, lara, lara, mexe um pouquinho pro papai, papai chegou. Bora Maranhão, Calo Grilo, Pago do Bé, Linton Marqueve, Brasília, Lucas Divulgações. E vira e mexe bem gostoso pro papai, e traz campari gelado, bacurau, o que mais? Sacanagem, o grave bate o popozão. Levante um limão, um copo de cachaça, quem gostar dessa sacanagem, eu quero ver sair do chão. Lara, lara, lara, lara, mexe um pouquinho pra ele. Oi, oi, oi, oi, oi. Lara, lara, lara, lara, mexe um pouquinho pra ele. Paredão do gás, abre o porta-mala. Lara, lara, lara, lara, mexe um pouquinho pra ele. O nome dele é Cobra, Cobra do Saco, vai. Lara, lara, lara, lara, mexe um pouquinho pra ele. Tira o pé, tira o pé, cintura ao vivo. meuscds.com. Bora pra curar, vai. Arrocha, Cobra do Saco, cintura no pé, cabelo produção. Chegou, bebê, chegou, cintura de mola nos paredão. Lararararara, mexe um pouquinho pro Bacurau, aê, Salvador. Lararararara, mexe um pouquinho pra ele. Tira o pé no chão, vai, vai, oi, oi. Lararararara, mexe um pouquinho pra ele. Isso é cintura de mola, tô fim do C9. Lararararara, mexe um pouquinho pra ele. Boradinho, bora Cosme Grande. Dona Mara tomando a cerveja gelada. Para Cosme Grande.